2, localização Natal, nível 350, formação Alfa. Eu tenho 37 aprovado. O senhor aceita ou aguarda a recombinação? Afirmo, aceito. Autorizado Natal 370, via 3 Zulu 10. Subida Puca, transição de par, curva esquerda após a decolagem. 5122 é o código, 1935 é o controle, corrigindo 198 é o controle. 1370 para Natal, via 3 Zulu 110, sai da Puca de par, após a decolagem, curva esquerda, 5122, transponder, 198, controle, dan 3662. Tá correto, 3662, chama para o pushback acionamento. Solo Oceaneme 201, puxa acionar no 5, por favor. Autorizado, chama para iniciar. Chama, demos. Foxtrot Sierra, está autorizado a tocar e arremeter pista 10, vento 170 graus, 3 nós. Frente Foxtrot Sierra. Seria 1889? Pronto para copiar, Galeão? Autorizado Galeão, 360 via 310. A subida será da El, Leda, Bridge. Primeira curva direita após a decolagem. 5126 é o código, 198 é o controle. Autorizado Galeão 360, 310, da El, Leda, Bridge, a saída. Curva direita após a decolagem. 126 para a ponte, 192 contra o Salvador, voo 1889. Correto, chamo para o pushback acionamento. Guache, copa 5827, chefe. Gol 9084, livre ali. Web 748, sem restrições para 2000. é o controle. Web 757, autorizado Salvador Galhão, 360, 0,0, da Elga da Bride, concorreu direito após, 5196, 5196, 5196. Correto, seu próprio chibeque, acionamento. Não, não, não, não. Foxtrot Sierra, tocou remeter aos 3-1 no curva esquerda, prosseguindo para a final da 1-7, me chame na final. Gente, vou prosseguir apenas, subir até 1000 pés para facilitar a troca de tripulante, obrigado senhor. Via Pátio de Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre 186201. Pátio de Alfa, espera 2601. 27, Mateus com 4, Franco Sex na casa. Seguinte, Webjet 5827. Aguardando a perda da passagem do avião retaguarda, pode iniciar no 4, chão para iniciar. Mike Fox Trot Sierra confirmando, está prosseguindo com a proa norte. Vai curvar esquerda para interceptar a sinal da 17. Ok, faça a espera sobre a rotatória. Os tráfegos estão já prosseguindo para a final da 10. Para evitar então pousos simultâneos, se eu prosseguir para a espera na rotatória aguardando, ok? Ação ativa, senhor. Oi, Salvador, Gol 9084. Boa noite, final, baixar para o lado, a passar externo. 6201 na linha de decolagem imediata. Autorizado, a linha em decolagem imediato, vento 160 graus, 4 nós. Gol 9084, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 9084. Gol 9084, informa o vento 170 graus, 4 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, 9084. Uma rotatória, Mike Fox Trot Sierra. Afirmativo, Mike Fox Trot Sierra. CNR 6201, no decolos 37, sumo controle, 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite, senhora. Checar o trem, chama a torre, 1186, web 748. Boa noite, controle, CNR 6201. Luciano 201, esse é o controle de Salvador, meu cordial, está em contato, radar. Após 2000, vão girar à direita e voar Leda, após Leda Bridge. Perfeito, então. 2000, direita, Leda, uma boa noite. Aguardando autorização de pouso. Reporte externo. Melhorou? Um pouquinho, melhorou. O 9084, falou 38, livre à direita, ao livrar 219. À direita, 219, grato. 865827. Índia Alfa, ponto de espera de 86, obrigado, boa noite, 85827. Paulo, boa noite, boa 9084, pintou. 9084, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Juliette, portão 029084. Juliette, 6748, vento 160 graus, 4 nós, livre pouso, pista 10. 306. Prossiga. É, será que a senhora já recebeu algum plano ali, alguma notificação do sistema, por gentileza, para nós, para registro? É, acabou de aparecer um plano aqui para 00105. Vou tentar coordenar para já agilizar o transfone do senhor. Me aguarde, mas alguns instantes já te dou uma posição. Muito agradecido. Estacionamento é o 3858. 3858, aguarde para o posto de estacionamento. 5827, irá observar o pouso no banho da companhia, após ali mantém pressão no zero. Aeronave da companhia de mantém no zero, é de 5827. Estacionamento na 08. 3662, autorizado, senhor prendiz táxi. Agora, 3662. Solo hoje na 6310, no 07, pronto. No zero, aguarde, no 07. Aguarda. No zero será o número 2 do setor. Fecha na cor. Alfa Tango Mike Foxtrot Sierra, informa o vento no 60 graus, 4 nós, tem livre pouso, pista 107. Foxtrot Sierra. Sete 7648, salas 42, livre à direita, livre a 1209. Direito 209, boa noite. Pode transponder centro Recife, ele já está ciente do plano do senhor também. Dentro, mas aí, mais uns 2 a 3 minutos, ele deve pagar seu transponder, eu já pago a cópia completa, tá ok? Gente, muito agradecido, fica na sua escuta, o azul 4206. Vento 160 graus 4 nós, livre decolagem, pista 10. Azul 4206, pronto, cópia. Afirmativo, 4206. Autorizado Recife 370 via Peruíque 58. O Caracaju é subido com a primeira curva à esquerda. 5132 é o código, 1935 é o controle. Corrigindo, 198 é o controle. Autorizado nível 370 para Recife na sua Peruíque 58. A saída é a Cuca Aru. Vai decolar da 10, curva à esquerda, 5132 é o transponder, 198 é o controle, azul 4206. E puxe para o pronto para o despejamento no outro. 4206, despejamento correto, o senhor está na posição 1 no pátio principal? Afirmativa. Afirmativa, é o número 2 do setor, tá ok? Aguarde o azul 4206. Gente, aguardando o discurso e muito agradecido novamente pela atividade. Firma, é a 2. 1889, na hora, se tiver funcionamento. 1889, ciente, é o número 3 no setor aguagem. Tan 3662, vai iniciar no 8, confirme. Já está iniciando no 3662. Tan 3858, puxa cena no 3, chama para iniciar táxi. Autorizando, chama táxi, Tan 3858. Webjet 6748, ingresso Juliette, portão 05. Juliette com 05, né? Solo Tan 3662, está pronto para o táxi com 182 a bordo, 3:25, alterna Fortaleza. Autorizado o táxi até através do portal 62, chame lá para prosseguir. Autorizado até através do 62, chame lá para prosseguir. Considero no 889, tinha o... Só confirmando, o 6310 pediu assim, senhora, aguarde mais alguns instantes. Ah, agora. Para o táxi, são 3858. 179 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando João Pessoa. Afirmativo. Táxi autorizado via Índia Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, no ponto de espera, 186, 3858. Voo 989, pode iniciar no 9, que não vai interferir com o pushback do Fetch, pode iniciar. Puxa 263, 10, autorizado para o pushback acionamento no 7. Solo Salvador. Iniciar no 7. Prossigo táxi via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Alfa, 3662, eu vou pedir que assim que o senhor ingressar na Índia, chegar o mais próximo possível da aeronave da TAM, para poder liberar o pushback da Azul, que está no UNO, tá ok? Hotel 019 Control, you turn to now altimeter 1015, clean 28,000, both arrival at runway 10. 1015, clear, runway 10. Hotel 019. Web 827, Recife. 125. 251827. Portugal 09, if you like, you can reduce it to 2509. Portugal 09. 3 horas, alternando o Natal. Táxi autorizado até através do portão 5, chame lá para prosseguir. Só através do 5, preparado. Oceano 6313, controle, vamos descer para 9000 com 1015, confirmo. E com 250 nós, seguindo Air Portugal. Ótimo, descendo para 9000, 889. Vai seguir seguindo o azul, aguardando a finalização do pushback do mesmo, o 6310. Então, foi preferido pelo azul? Negativo, senhor. Todos foram pedindo, solicitaram pushback ao mesmo tempo, foi liberando todos, porque infelizmente essa taxiway entre a Índia e a Juliette está fechada e não tem como taxar todo mundo ao mesmo tempo, senão o senhor iria primeiro. É, porém, a autorização nossa para Recife foi antes e a solicitação foi antes, entendeu? Foi preferido. 25, comendo 10 restrições, 3858. Solicita a gravação também. Afirmativo, pode solicitar e será feito mesmo todos os parâmetros aí necessários para a averiguação da ficha, ok? É, só que se não ficar fazendo muita reclamação na fone, congestiona. Azul 4206, tá com 3 horas e 15 minutos, 74 a bordo, alternando o manteiga. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, vai chamar a torre 1864206. Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre 1864206. Os Se der 6310, vai seguir via Índia Alfa no ponto de espera, chamei torre 286. Vai comparecer. Vai conseguir o saque via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, vai chamar a torre 286. Via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 286, passou com 889. Circulou 55, controle 119, decimal 8, bom voo. 198 para 3662, bom voo. Sato 206, boa noite, a linha tem pressão no zero. Meia 04, minutinho, copo, Fortaleza. Esse é o controle de Salvador, meu guardião. Coloca o perfil de Pucca de Pá. Com referência, você pode falar na proatividade para evitar na formação. 3662. Após 2000, você pode voar direto a Aracaju. Está no horário? Sempre o nosso destino é Natal. Ah, positivo. Eu não obtive do centro ou autorização para voar direto Natal. Vamos voar inicialmente a Aracaju. Tá ótimo, então Aracaju com 2000 pés, outra 3662. Positivo. Depois, com contato com o centro, ele que é o detentor da área e sabe tudo, aí ele pode desviar o voo 3662 para o Natal. Inicialmente Aracaju, fazendo assim a gente também abrevia a sua trajetória no terminal solar. Gente, 3662. Salvador Fortaleza. Confirme. Se não for essa matrícula, vou ter que verificar aqui. Ele é 5604, só mudou o número 49084. Deixa eu só verificar aqui se tem alguma mudança de matrícula, só um minutinho. Zero, boa noite, ali mantém a intenção no zero.